que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll para você curtir tudo que você tem direito nessa tarde de sabadão, tá ok? E olha, e hoje, fazendo jus ao nome do programa, são clássicos do rock mesmo. Eu vasculhei o baúzão lá, meu amigo. Abri o baú do rock, tirei muita coisa gostosa, muita coisa maneira, e de repente pode ter com grupos aqui que você não conhece, você vai ficar conhecendo, você vai gostar, você vai não gostar, mas você que vai tirar suas próprias conclusões, como eu sempre digo aqui no programa, tá ok? Pra ter uma ideia, olha só, tem Janis Joplin, Allman Brothers, The Who, Rolling Stones, Ten Years After, Stevie's Go, ZZ Top, Grand Funk Railroad, Humble Pie, Slade, Motley Hoople, Crocus, Georgie, Ted Nugent, tá bom? O resto você vai conferir, vou deixar você curioso. Ainda, nossa, ainda sobrou muita coisa ainda pra você conferir. Legal? Classic Rocks, então, começando com ela, cara. A voz. É uma pena, cara. Eu fico só imaginando o que essa mulher teria feito se eu tivesse morrido em 1970. Uma pena. Uma das grandes vozes do blues e do soul também, né, cara? Miss Janis. É, Janis Joplin. Vamos lá, começando com Move Over. Classic Rocks. Oh,

Olha, cara, ZZ Top Brown Sugar. Brown Sugar nos anos 60 significava heroína, porque ela era marrom. Então isso era um açúcar marrom, mas de açúcar não tinha nada, meu amigo, tá? Brown Sugar. Esse aí foi ZZ Top, foi um super sucesso também do Rolling Stones, do álbum Stick Fingers. Quem não se lembra, de 1975, se eu não me engano. Tá, ZZ Top, Brown Sugar, Status Quo, Break the Rules, 10 Years After, de Alvin Lee, fizemos até um especial esse ano, ele morreu esse ano, tá? 10 Years After, Rock and Roll Music, Get to the Words, falando em Rolling Stones aqui, ó, falando no diabo aparece o rabo, cara. Street Fighting Man, essa música foi lançada em 66, mais ou menos, e foi proibida na época porque incitava as gangues de rua. É, aí perguntaram pro Mick Jagger o que ele achava de ter proibido a música dele. Ele falou que achava ótimo, que toda vez que proibia uma música dos Stones, triplicava a vendagem de disco. Porque não podia ouvir nos rádios, o cara tinha que comprar o disco, tá? Simples. The Who, You Better You Bet, grande The Who, cara. Allman Brothers Band, cara, Blind Love e James Joplin, Move Over. Gostou? Então segura sua onda aí, que eu vou voltar daqui a pouquinho com Grand Funk Railroad. Já. Classic Rocks hoje fazendo juiz ao nome do programa, hein, cara? E lembrando a você que a gente tem dois presentes pra você, um de Natal, outro de Ano Novo, tá? Dia 25 de dezembro, você vai curtir o Rock Ballads, baladas incríveis, quer ver, ó? Já vou dar mais ou menos aqui, ó. Tem Led Zeppelin, Scorpions, Slade, Whitesnake, Skid Row, Aerosmith, Black Sabbath, Kiss, Guns N' Roses, Metallica, Lynyrd Skynyrd, Motley Crue, Pink Floyd, Ozzy, Nazaré, tá bom? É só baladas, dia 25 às 2 da tarde, tá bom? E no dia 1 de janeiro de 2014, você vai curtir o especial do Pink Floyd. Cara, tá demais o especial. Ouvi hoje, eu viajei legal. 2 horas na boa. Eu fiquei lá morcegando na minha cama, né? 2 horas ouvindo. Show de bola. Tá ok? Bom, mas vamos voltar aqui ao. Vamos voltar ao texto, Fala Bela, como dizia a menina lá do Sai de Baixo. Vamos voltar aqui, a gente vai começar, aliás, esse segundo set com Grand Funk Railroad, um trio californiano que fez muito sucesso nos anos 70. E essa música aqui é uma das minhas prediletas, cara. Food Stomp Music. Vamos lá. Classic Rocks. Olha, Ted Nugent, eu já falei pra você, esse cara ficou surdo, estourou um tímpano por causa de um som muito alto. É sério mesmo, cara. O show dele é uma parede de caixas de som assim, ele fica na frente com a guitarra. Estourou o tímpano do cara, fazer o quê? Você ouviu aí? Isso é um dos clássicos dele, é Cat Scratch Fever. Gostou? O George, anterior vocalista, é o Brian Johnson, cara, o vocalista do AC/DC, cara. Sabia disso? Keep on Rocking. É, malandro. George é o nome da banda, tá? Teve o Crocs também, a banda suíça, Crocos, com Rock Me, Rock You, Mott the Rope. Tá? A música mais conhecida do Mott the Rope é aquele To All the Young Dudes, regravada por... Como é que é? Aquele Ziggy Stardust, como é que é o nome do cara, rapaz? Ah, esse intitulado, esse negócio, esqueci. É David Bowie. Nossa, eu tô viajando aqui mesmo. David Bowie regravou essa música, muita gente regravou. E mais o original do Mott the Rope, que tinha um pianista muito louco. Todo final do show ele gastava uma grana e destruía o piano inteirinho. Ué, deve ter grana pra comprar outro, né? Só pode. Daí, ó, Mott the Rope, By Tonight, Slade, Mama We Are Crazy Now. Um dos sucessos, um dos clássicos do Slade. Eu sou fanzaço do Slade, cara. Eles eram do Hell's Angels. Aquela banda que não gostava, aquela turma que não gostava de hippies, Hell's Angels, tá? É, Humble Pie e o Peter Frampton chegou a tocar nessa banda aí. Humble Pie, Thunderbox, mais um clássico também pra você. E o Grand Funk Railroad com Funk Stomp Music. Legal? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break. E se você não conhece Ronnie Gallagher, daqui a pouquinho eu vou apresentar ele pra você, já. Pois é, continuando aqui o Classic Rocks de hoje, bem clássico, cara. Realmente, olha, vocês não imaginam o trabalho que deu montar esse programa, cara. São 30 nomes famosos, clássicos do rock. Não foi fácil não, cara. Haja baú pra mexer. Mas vale a pena, no final tudo vale a pena, cara, com certeza. Bom, vamos começar então. Olha, Holly Gallagher com Big Guns. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Olha, esse aí é o James Gang, tá, cara? Standing in the Rain. Olha, o James Gang era da banda de Joey Walsh. Depois Joey Walsh saiu da banda e seguiu carreira solo. Já toquei muito Joey Walsh aqui. Quem conhece sabe do que eu tô falando, tá? Forget, Kung Fu for the City e Cheap Trick, cara. Essa banda conhecidíssima, famosíssima. É, cara, só que eu não tô conseguindo ler o nome aqui. É Sick Man for Europe. O Blackfoot, uma banda de Southern Rock com The Road is My Middle Man. The Road is My Middle Name. Não é name, não. My Middle Name. É a estrada, é meu nome do meio. É, cara. Black Hole Carcassus, super conhecido como Gin Dandy. Blue Oyster Cult, Demon's Kiss. Alex Harvey Band. Alex Harvey, o cara, o ego dele é super lá em cima, né? Depois ele mudou o nome da banda por The Sensational Alex Harvey. É, o Sensacional Alex Harvey. Brincadeira, né, cara? É, Carry the Water. BTO. BTO é o Backman Turner Overdrive, que era o antigo Guess Who, cara. É American Woman, Desires, No Miko Today. Eles se separaram e fizeram o Backman Turner Overdrive, né? Aliás, o nome da música é Four Wheel Drive. É daquela música... Roll Back the Water. Vou dar porrada. Pois é. Agora você lembrou, né? Pode crer. Olha, Holly Gallagher foi a primeira com Big Guns. A gente vai pro break e a gente volta no último set. Olha, cara, não sei se você conhece Edgar Winter, bro. É, o Edgar Winter é irmão de Johnny Winter. Que coisa, né? Vá, como diz o pessoal do club. Daqui a pouquinho pra você depois do break. Olha, cara, como a hora passa rapidinho, né? Quando você tá bem acompanhado, ouvindo boas músicas, então é incrível como você nem vê o tempo passar. Ainda bem assim, ainda bem que é assim, né? Ouvindo boa música. Eu disse música. E boa. Não precisa entrar em detalhes, não. Olha aqui, ó. A gente vai fechar com o set aqui, ó. Tem muita coisa boa. Tem Edgar Winter, tem Deep Purple, Foreigner, Gary Moore. Um alô pro César, né? O César que é fissurado no Gary Moore. Tem bom gosto ele, na boa. Olha, César, ó, você que gosta de balada, tô sabendo que você gosta de balada também. Dia 25 de dezembro, 2 da tarde, você vai estar no maior ressaca, mas não tem problema. Vai ser depois que você comer aquele peru requentado da noite anterior. Não, 25 de dezembro é triste, cara. Almoço de 25 de dezembro é o que sobrou da ceia do dia 24, né? Aquele peru que você já olha assim, já olha pra você meio de lado, né? É, mano. Mas vai ter pra dar uma de chavada legal, vai ter o Rock Ballads aqui na RioSulRádio.com, você vai poder curtir na boa, tá ok? E tem também, ó, Genesis e o Quiet Riot. Legal? A gente começa com o irmão do John Winter, Edgar Winter. É só instrumental, mas, cara, você vai ver que instrumental. O nome da música é Frankenstein. Vamos lá.

you smile. You beat the other women by a million miles. I got it bad for you, baby. I got it bad for you, baby. I got it bad for you, baby. And I just can't help myself. I see you walking down the street. You're looking good, good enough to eat. You say hello, it makes me sweat. A woman like you is as good as a gift. I got a bad for you, baby. I got a bad for you, baby. I got a bad for you, baby. And I just can't help myself. Quiet Riot foi a banda que revelou o Randy Rhoads, cara, e aquele guitarrista do Ozzy. O Ozzy ouviu, chamaram o Ozzy, olha, ele tava procurando um guitarrista, falou assim, ó, vai lá, assiste o show do Quiet Riot, presta atenção naquele guitarrista magrinho e cabeludo. Cara, na mesma hora ele chamou o cara pra fazer um teste, já contei a história do teste várias vezes, não vou repetir aqui hoje não, tá? Se você não viu, você vai ficar curioso. Bom, Quiet Riot, Run for Cover, Genesis, cara, Abacab. Quando o Gênesis estava começando a ficar quase pop, né? Porque o Phil Collins continuou fazendo aquele rock progressivo, depois foi nos anos 80, o Gênesis foi ficando mais pop. E não ficou ruim por causa disso, não. Não entenda isso. Eu falei que ficou pop, não falei que ficou ruim. Tá? Abacab, se eu não me engano, é o álbum que tem No Reply At All, que fez muito sucesso no Gênesis. Tocou até nas rádios, cara. Bom, anterior, sou fã dessa mulher, cara. Ela era muito louca. É a Suzy 4, tá cantando até hoje. Aliás, Suzy 4. Tá? Tem que falar certo. É Suzy 4, porque não existe 4 em inglês. É 4. Tá? Keep on Rockin', Gary Moore. Eu não preciso falar muito, morreu há pouco tempo. Tá? Nossa, o que, que é isso? Bad for your baby. A minha letra é brincadeira, em inglês então é maravilhosa. Foreigner, Nightlife, Deep Purple, do álbum Who Do You Think We Are, Red Bad Blue e Edgar Winter com Frankenstein. Tá aí, ó, clássicos do rock. De vez em quando é bom a gente dar uma revisitada dos grandes clássicos do rock pra gente poder ver como tudo começou. Gente, ó, mais um sabadão juntos, lembrando a vocês, dia 25, 2 da tarde, especial Rock Ballads, e dia 1º de janeiro de 2014, 2 da tarde, especial do Pink Floyd. Você não pode perder, principalmente do Pink Floyd. Você vai estar numa ressaca desgraçada, cuspindo seco, malandro, tá conseguindo nem engolir. Sabe como é que é, né? Aí você dá uma chavada ouvindo Pink Floyd, vai dar pra você dar uma relaxada legal. Ou então, evite a ressaca, meu amigo, mantenha-se bêbado, tá? Mas não dirija, tá ok? Não se esqueça. Valeu, gente. Classic.